Rádio Verde. Apresentação, Caco Rocha e Flávia Cunha. Sejam muito bem-vindos à Rádio Verde, edição 67, ano 2. E no menu de hoje, né, você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre vários assuntos, entre eles... Lixo zero, sonho ou realidade? Esse é um dos destaques do programa de hoje. A gente falou com o Rodrigo Sabatini do Instituto Lixo Zero. E também vamos ter mais detalhes, então, sobre a Semana Lixo Zero. Também tem um convidado surpresa para falar sobre o assunto no final do programa. Outro assunto bem bacana é a comemoração dos 25 anos da primeira feira ecológica do Brasil. Olha Vocês só. Sabem onde fica essa feira? Sabe onde é que fica? Essa é a nossa pegadinha. Fica com a gente. E também, projeto do Rio de Janeiro que alia inclusão digital e reciclagem de eletrônicos ganha prêmio internacional. E mais um monte de notícias ecológicas, uma programação musical maneira e aquele jeitinho que só a reciclagem tem, né, de falar de ecologia de uma forma despojada, mas comprometida. É verdade, é um assunto tão legal, ecologia, né, não precisa ser chato, né? É, e comprometido então com você. Para mandar notícias, críticas, sugestões, faça contato com a gente. Pode ser por e-mail, contato@rdverde.org. Ou no Facebook, lá no Rádio Verde Oficial. Também dá para ligar para o número 51-8440-3333. E se você tiver com tempo, né, quiser ouvir todos os episódios anteriores dessa história da Rádio Verde, tintim por tintim do que rolou nessas 66 edições, acessa lá rdverde.org. Essa é a Rádio Verde para os ouvintes da Rádio Estação Web de toda a Rede Verde Sat. Vem com a gente! Ecologia na mídia. Estado do Amazonas ganha mais uma unidade de conservação, olha só. É a Estação Ecológica Alto Maués, localizada no município de Maués, destinada à preservação da biodiversidade local e realização de pesquisas científicas. A nova unidade tem uma área de 668 mil hectares, sendo uma das que tem o maior número de primatas brasileiros. Olha só que legal. Mais de 600 espécies de aves, um passaredo, né? E é um habitat adequado à sobrevivência da onça-pintada. O decreto da criação foi publicado no Diário Oficial da União no último dia 17. A estação integra o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, sendo classificada como área prioritária. De acordo com especialistas, o grande desafio, a partir de agora, é efetivamente implantar e consolidar a estação ecológica. A área não possui ocupação humana, o que ajuda a manter a integridade da cobertura vegetal. Então, que bom, né? Sabemos nós que temos primatas, onças pintadas e que não vai ter seres humanos lá. Essas e outras notícias desaforadinhas vocês conferem lá no nosso Twitter, né? No @reciclage_. E finalmente, uma notícia boa sobre a Amazônia, né? A gente só fica falando desmatamento, desmatamento, cortaram, não. Agora, tentar preservar lá 668 mil hectares, é terra pra caramba, né? Exatamente, nesse espírito, né? De sempre tentar não ser um eco-chato, né? E pra não ser eco-chato, né? A gente sempre tem essa coisa da música ilustrar o nosso conteúdo. Então, vamos chamar eles aqui, que nos anos 80 já estavam falando da Amazônia, Flávia. Conexão Amazônica, Legião Urbana. We'll be right back. papel vem das árvores. Use menos árvores. Um toque da Rádio Verde. A gente ouviu aí Legião Urbana com Conexão Amazônica. Você tá na Rádio Verde em cadeia com a nossa querida Rede Verdesat, né? Com os ouvintes da Ipanema Comunitária na Zona Sul aqui de Porto Alegre e com a Rádio Itapuã FM de Viamão. Para fazer contato com a gente, então, pode mandar e-mail contato@rdverde.org ou então ligar para o número 51-8440-3333. Então a gente vai falar agora, né, sobre a Feira dos Agricultores Ecologistas de Porto Alegre, que completou agora recentemente 25 anos e é considerada a pioneira do Brasil, Flávia Cunha. Exatamente, nós aqui da Rádio Verde já fomos lá fazer uma reportagem na nossa edição 51. Se ficou curioso, é só acessar rdverde.org e na busca e ouvir depois, que é bem bacana o que a gente falou lá, né? E já tá na hora de você conhecer, e se você não é de Porto Alegre, quando vier Porto Alegre, você, ponto turístico, é conhecer a Feira dos Agricultores Ecologistas, né? Que às vezes a gente não dá tanto valor, né? Porque já tá lá mesmo e coisa, mas mal sabemos nós a importância, né, da feira ecológica, né, lá da Redenção, como a gente conhece aqui. Pois é, realizada então aos sábados no Parque da Redenção, ali na José Bonifácio, né? Então, para saber mais sobre uma das feiras ecológicas pioneiras, vai saber agora com a Laura Nais, responsável pelas atividades de comunicação da feira e da Associação Agroecológica. Ela, então, é a nossa repórter especial de hoje. Vamos ouvir. Todos os sábados, eles chegam à Avenida José Bonifácio entre 4 e 5 horas da manhã. Montam suas bancas no mesmo local há 25 anos. Esta é a história de homens e mulheres do campo e da cidade, que fazem na primeira quadra da José Bonifácio a feira ecológica mais antiga do Brasil. Esta feira inspirou iniciativas semelhantes por todo o estado, país e pelo mundo. A Suécia, que é referência em questões ambientais, replicou o modelo de organização coletiva e oferta de produtos inspirados neste grupo de agricultores que se reúne na FAE, Feira dos Agricultores Ecologistas. Neste espaço, não se encontram apenas alimentos saudáveis, orgânicos, livres de agrotóxicos e transgênicos, produzidos em harmonia com o meio ambiente e com quem o cultiva. Este é um espaço de troca muito mais amplo do que a troca mercantil, proporcionado pela Associação dos Agricultores Ecologistas Solidários do Rio Grande do Sul. Nele, a troca de respeito, de carinho e de amor. Um espaço que a cidade não tem igual. A feirinha, como muitos falam com intimidade, é um local de amigos, de confiança, de laços raros entre consumidores e agricultores, onde todos são coprodutores. É onde se conhece quem produz o alimento que chega aos lares e restaurantes, não só pela imagem e marca, mas pelo olhar, pela palavra e pela relação. Relação essa que se fortalece pela certificação participativa dos produtos, que aproxima agricultores entre si e com consumidores. Daqui a pouco, vocês vão ficar sabendo mais sobre as comemorações dos 25 anos desta feira. Obrigado, então, a Laura Nais, nossa repórter especial. Né? Nossa repórter queridona, eu diria, né? É verdade. Porque é uma voz que é um doce, assim, para nos falar sobre um tema tão feliz, eu acho, né? A gente reclama de tanta coisa em Porto Alegre, eu acho que a gente tem que abrir o coração quando surgem. A gente tem coisas de se orgulhar em Porto Alegre, e, né? E acho que a feira agroecológica é uma delas, né? Decididamente. Pois é, e a feirinha, né? Eu me lembro quando eu era criança, sabe? Que eu morava ali perto, né? Quando surgiu. E era assim que as pessoas chamavam mesmo. A feirinha, vamos ali na feirinha, né? E mal sabiam as pessoas que era a primeira feira, então, agroecológica do Brasil, né? Tu vê só. E referência, inclusive, pra Europa, né? Eu acho que isso é uma coisa muito relevante mesmo, né? E então, no próximo bloco, a gente volta a falar mais sobre a primeira feira ecológica do Brasil. Ecologia na mídia. Olha que legal, bateria portátil para celular transforma movimentos do corpo em energia. Olha só, a tecnologia foi criada por uma empresa de Chicago, nos Estados Unidos, e financiada de forma coletiva por investidores em diversos pontos do mundo. O produto pode transformar uma hora de corrida, ou 30 minutos de ciclismo, ou uma longa caminhada de 10 mil passos em energia elétrica suficiente para 3 horas de uso num smartphone. Por enquanto, a unidade da bateria, que foi batizada de EMP, é vendida por $85, o equivalente então a R$210. Quando chegar ao mercado, que deve acontecer em junho de 2015, o preço vai ser um pouquinho mais salgado, vai ser de $95 ou R$235. A conversão de energia cinética, né, que é essa energia do movimento para elétrica, é parecida com aquela usada em lanternas, que precisam ser apertadas algumas vezes para funcionar. E outro exemplo também é aqueles dínamos das bicicletas, né? E é muito legal, né, de ver uma iniciativa dessas aí, né? Essas e outras notícias ecológicas vocês conferem no nosso Twitter, @reciclage_. E para seguir esse clima assim, energético, né, já que estamos falando de comemoração de 25 anos da feirinha, vamos falar de semana do lixo zero, e daí nós lembramos que os garis do Rio de Janeiro festejaram muito esse ano, né, Flávia? Ah, quando eles estavam em greve, conseguiram ter as atendidas, as reivindicações. Aquela, exatamente, né? aquela foto histórica lá do gari em cima. E era o movimento, era só cantando... Vou festejar, Beth Carvalho. Tá, agora todo mundo vai sambar aqui no estúdio. Mais saúde e menos poluição. Vá de bike ou use transporte coletivo. Um movimento da Rádio Verde. Gente, ouviu Beth Carvalho, Vou Festejar. E estamos na Rádio Verde em cadeia com a nossa Rede Verde Sat, com os ouvintes da Virtual 104.9 FM de Horizontina, Rádio Ferrabras de Sapiranga. Cláudio, deixa eu te interromper só para mandar um abraço pro Paulo Jonas, né, que é lá da Rádio Virtual, que toda semana, ó, pessoal, manda um abraço, que nós estamos sempre na escuta aqui. Então, Paulo Jonas, nosso amigo, um abraço para você e pro pessoal de Horizontina. Abraço, Paulo Jonas, isso aí. Para fazer contato com a gente, então, Pode mandar e-mail contato@rdverde.org ou então pode ligar para o número 51-8440-3333. E a gente então segue, né, nas comemorações, né, do aniversário de 25 anos da primeira feira agroecológica do Brasil, a Feira dos Agroecologistas de Porto Alegre. A nossa repórter especial enviada, né, enfim, queridona da Laura Nais, dá detalhes então agora sobre as comemorações de um quarto de século da feira, né? Fica com água na boca você também. No último dia 16 de outubro, a FAI completou 25 anos, não por acaso no Dia Mundial da Alimentação, quando foi instituída em 1989 por iniciativa da cooperativa Colmeia, juntamente com o Movimento Ecológico do Rio Grande do Sul. 25 anos completos, muito há de se comemorar. E foi por isso que no sábado, dia 18, e no domingo, dia 19, agricultores e consumidores se reuniram para celebrar essa história. No sábado, muita chuva prevista, mas apenas uma garoa brindou com todos os presentes na feira a data tão especial. Participaram do ato solene agricultores pioneiros da feira, consumidores cofundadores, representantes de entidades que apoiam a feira, como a Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, o Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, a Emater, o Banrisul Socioambiental e muitos consumidores que juntos cantaram um belo parabéns e se deliciaram com o bolo de frutas vegano oferecido pela FAI através das mãos das mulheres do Grupo Pão da Terra. No domingo, houve um encontro de celebração, onde a roda se fez e a palavra de cada agricultor e cada consumidor que desejou manifestar a importância de pertencer àquele grupo pôde se manifestar, e a emoção tomou conta dos corações. Mais um especial momento de troca proporcionado pela feira, regado pela dança, pela poesia, pelo movimento e pela música do querido Rodrigo Sass, em um espaço aberto de oferecimento de imensa gratidão de quem ali esteve. O delicioso almoço vegano, com 100% dos ingredientes da feira, foi por conta da chefe Karen Kalichesk, acompanhado pelo frango caipira orgânico da família Boswolf, o suco orgânico da família Vígulo, da Écia, o chopp artesanal Bugio, do Carlinho, e o bolo orgânico da Marinês do Grupo Pão da Terra, que nutriu 100 participantes do encontro e à tarde aproveitaram o baile com o conjunto de gaiteiros e violeiros. Um inesquecível final de semana que semeou os corações de todos que frequentam a Feira dos Agricultores Ecologistas. O desejo destes encontros serem mais frequentes foi manifestado por muitos. Vejamos o que frutificará. Com informações da Feira dos Agricultores Ecologistas, Laura Nais, especial para o programa Rádio Verde. Então tá, obrigada, Laura Nais, por esse boletim. E vamos combinar, né? Que deu fome, né? Deu vontade de estar lá nessa festa aqui, aí, né? A gente não conseguiu ir, né? Bah. É, e não, e chopp artesanal, e suco e tal, bah, coisa boa. Esperamos que tenham realmente mais encontros desse tipo, né? E que também as feiras de orgânicos aí tenham mais lugares, né? Não dá nem pra dizer, né? Nos convide, né? Não dá nem pra dizer, bah, a gente foi convidado. Porque no fim a gente tava convidado, mas enfim, choveu, foi intenso o domingo aquele. Mas que bom, felicidade. E longa vida, né? Longa vida. A agroecologia, né, e as pessoas que fazem ela acontecer em Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil e o universo, o espaço. Bom, e para fechar esse assunto por hoje, a gente ouve então agora o áudio de um vídeo produzido pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. O ator Sérgio Maroni e o apresentador Cazé foram escolhidos para falar sobre a importância de uma alimentação mais saudável. E claro, né, eles falaram sobre as feiras de orgânicos. Vamos ouvir. Você já parou para pensar o que você e a sua família comem todos os dias? O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, representando 1/5 do consumo mundial. Eles estão presentes irregularmente em 30% dos nossos alimentos. E não pense que o agrotóxico está apenas na salada. Ele vem também nos grãos, frutas, carnes e outros alimentos. Nós não queremos isso no prato da nossa família, né? Mas então, qual é a alternativa que nós temos? Calma, Maroni! Felizmente, muitos dos alimentos que chegam ao nosso prato vêm da agricultura familiar. E cada vez mais, esses produtores estão vendo a plantação orgânica como mais saudável para eles e para os consumidores. Muitos acham que os alimentos orgânicos são caros demais. Só que uma das razões para que isso aconteça é que os supermercados chegam a cobrar 400% a mais nos mesmos produtos vendidos em feiras orgânicas. Na feira, muitas vezes, a gente compra direto do produtor. o que torna o alimento muito mais barato e a experiência de troca entre o consumidor e o produtor muito mais rica. Existe uma rede enorme de feiras orgânicas espalhadas por todo o Brasil e você pode começar hoje mesmo uma alimentação mais saudável para você e para sua família. Acesse o site feirasorgânicas.org.br e encontre a feira mais perto de você. Contribua para que essa rede se amplie ainda mais e chegue em todo o Brasil. Tá, né? Fica aí a dica do IDEC, né? Feirasorgânicas.org.br tem um mapa do Brasil, tu digita lá a cidade ou o bairro que tu tá, enfim, e diz lá quais são as feiras orgânicas que tem mais perto da sua casa. E eu gostei do toque do Sérgio Maroni ali, porque eu achava também que, não, pá, o problema é só o tomate, só as verduras e tal, e não, né? Os grãos, a carne, né? Porque ela come a carne, não, porque os bois comem vegetais, e se os vegetais têm agrotóxicos, enfim. Uhum. Então, fique esperto aí, vamos seguir tocando nesse assunto aqui, né? Acho que vamos, de vez em quando, uma vez por mês, a gente toca esse conselho aí do pessoal, hein, Flávia, o que tu acha? É verdade, é uma boa. Ecologia na mídia. Projeto do Rio de Janeiro, que alia inclusão digital e reciclagem de eletrônicos, ganha prêmio internacional. A iniciativa, chamada Fábrica Verde, é desenvolvida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, em comunidades do estado. A premiação foi concedida em Paris pela organização não governamental R20. Essa ONG foi criada pelo ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, e outros líderes mundiais, e tem apoio da ONU. Hasta la vista, baby! O Fábrica Verde reduz a geração do lixo eletrônico, né, e faz a capacitação profissional de jovens na montagem e recuperação de computadores, a partir de peças e equipamentos descartados. Os computadores que são reformados ou montados pelos alunos com peças dos equipamentos antigos são doados para telecentros e para pesquisa escolar dos moradores das comunidades. Em 2014, Fábrica Verde passou de 5 para 14 núcleos na capital fluminense, né? Na Baixada Fluminense, também no interior do Rio de Janeiro, e formou cerca de 1.000 pessoas. A expectativa, então, é que até o fim desse ano, mais 510 alunos completem os cursos. Em 2 anos, o maior núcleo do projeto, que é o da Rocinha, formou 620 pessoas e reaproveitou 660 micros, que seriam descartados. Muito bacana. Essas e outras notícias sensacionais vocês conferem sempre no nosso Twitter, né? No @reciclage_, Flávia Cunha. E já que a gente tá falando aí sobre... O que tu acha que eu vou falar agora, assim, depois dessa notícia, Flávia Cunha? Ai, não sei. Pelo amor de Deus. Não sei. Assim, eu vou começar então pela música, né? Pela música, tá que bem. É uma dedicação a uma pessoa muito querida da rádio. Dedicatória. Né? É uma dedicatória, muito obrigado, bem. Flávia Cunha. É uma pessoa muito querida da rádio, né? Que gosta muito de uma banda chamada Bad Religion. Ah, muito, né? Bem. Que tem uma música que se chama 21. A criança, o jovem do século 21 é o nome desse punk rock. É um punk rock e é dedicado ao nosso grande amigo Rodrigo Jacobos, né? Que em tempos, assim, vamos dizer assim, outrora, precários da reciclagem, nós trabalhamos juntos num projeto extremamente semelhante a esse, né? É verdade, Reciclagem Digital era o nome, né? Tipo, nós estamos perdendo por 640 micros, né? Nós ficamos uns 10, 20 micros, mas fizemos uma experiência piloto, né? Que inclusive os computadores foram por aí, para alguns lugares, catadores, outras rádios, enfim. E que... tá se voltando à tona aí o assunto, né? O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente de São Leopoldo entrou em contato, que tá começando lá um processo dos catadores assumir isso, né? Que legal. E então vamos ver se a gente consegue se somar aí nessa pilha aí, então vamos ouvir um sonzinho energético para comemorar esse trabalho do pessoal da Fábrica Verde, né? E essa preocupação com o lixo eletrônico, né? Que é, sem dúvida, talvez um dos mais setores dos resíduos mais preocupantes, né? Vamos ouvir Bad Religion. I can't believe it. The way. Century digital boy. I don't know how to live, but I got a lot of. Não seja cobaia dos transgênicos. Prefira alimentos orgânicos. Um alerta da Rádio Verde. A gente ouviu Bad Religion, 21st Century Boy. Você está na Rádio Verde, em cadeia com a nossa Rede Verde Sat, com os ouvintes da Rádio Melodia FM de Pelotas e Rádio Encosta da Serra FM de Dois Irmãos. Para fazer contato com a gente, então, pode mandar e-mail para contato@rdverde.org ou ligar para o número 51-8440-3333. Pensamento Verde. O conceito lixo zero consiste no máximo aproveitamento e correto encaminhamento de resíduos recicláveis e orgânicos, e a redução ou mesmo o fim do encaminhamento destes materiais para os aterros sanitários. Prevê que materiais que muitas vezes são descartados no lixo comum e ou levados para reciclagem sujos e misturados, dificultando seu reaproveitamento, sejam encaminhados para usinas, fábricas ou novos negócios que os utilizem como matéria-prima. Uma gestão lixo zero é aquela que não ocorre geração de lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. Não havendo geração de lixo em um ambiente, o mesmo não deve ter lixeiras para acomodar esses materiais, e sim residuários ou contentores. Queremos acabar com a ideia que resíduos são sujos. Se cada material está separado, limpo e organizado, ele não deixa o ambiente sujo e bagunçado, podendo ser encaminhado corretamente. Podemos também dizer que lixo zero é um conceito de vida urbana e rural, no qual o indivíduo e, consequentemente, todas as organizações das quais ele faz parte, passam a refletir e se tornam conscientes dos caminhos e finalidades dos seus resíduos antes de destiná-los para aterros ou outros locais de destinação. Esse texto aí é o Lixo Zero, do site, está no site do Instituto Lixo Zero Brasil, né? ilzb.org. E a gente conversou com o presidente dessa entidade, Rodrigo Sabatini. O Instituto Lixo Zero Brasil tem sede em Florianópolis e funciona desde 2010. Rodrigo Sabatini comenta agora então sobre a Semana Lixo Zero, que vai ocorrer de 1º a 9 de novembro em diversas cidades do Brasil, como Florianópolis, Joinville e Balneário Camboriú. Em Santa Catarina, a semana já é promovida há 5 anos, né? Aqui em Porto Alegre vai ser a primeira edição. O Rodrigo então destaca o engajamento de diferentes setores sociais neste evento. É uma semana de uma energia muito legal, de um empoderamento da própria sociedade. Para nós não importa se o Estado, a Prefeitura apoia ou não. É uma discussão sobre o consumo e a responsabilidade de si próprio, começando pelas entidades de classe. Varejo discutindo sobre como eles podem chegar ao lixo zero. Você vê a indústria discutindo isso. Você vê a Fecomércio, os campos universitários, você vê os artistas, você vê as pessoas. Então, todo mundo está discutindo como ser lixo zero. E é um movimento muito, muito poderoso, porque ele junta a tecnicidade, as questões técnicas de como eu posso chegar no lixo zero, com um certo ativismo coletivo. Agora o Rodrigo Sabatini, presidente então, do Instituto Lixo Zero Brasil, faz uma comparação do Brasil com outros países na questão do lixo. Primeiro, a gente tem uma lei nova que é muito boa. A Suécia tem lei há 40 anos, a Califórnia tem lei há 30 anos, a Itália tem lei há 20 anos, a Holanda tem lei há 105 anos sobre saneamento e sobre lixo. Uma das coisas é que eles estão na frente em termos de organização jurídica e institucional. A infraestrutura lá fora também é bem maior do que aqui. Agora, o que me importa nisso tudo e que dá para comparar, eu acho que é a consciência. Eu creio que a consciência nos países desenvolvidos não é tão grande. É mais uma questão de obediência à norma e medo da punição. E no Brasil, eu acho que a gente tem mais consciência do que medo da punição. Eu acho que nós somos mais conscientes do que os outros. Mas lá, a lei é mais obedecida. Isso eu estou comparando a gente com países do primeiro mundo. Se você comparar com países do terceiro mundo, aí a gente está melhor. Outra questão que eu acho é o seguinte, exceto por algumas partes do planeta, como o Japão, talvez Islândia, algumas partes, nem Islândia, mas mesmo esses têm muitas falhas, o mundo todo, na verdade, é porco. Nenhuma dessas sociedades evita a formação do lixo. Nenhuma dessas sociedades pensa em trabalhar o fim do descarte. Todas elas descartam e cada uma tem o dinheiro para ou mandar uma máquina, ou botar num lugar legal, ou jogar no rio. Tudo difere dos recursos, mas a consciência não muda. Olha, eu não viajei o mundo, né, como todos os países que o Sabadini deve ter visitado, né, pra conhecer a realidade do mundo, assim, sabe, mas eu, assim, do alto da minha jequice aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, acho que é uma bobagem isso que ele acabou de falar. Mas enfim, né? De que aqui no Brasil nós somos mais conscientes. De que no Brasil é mais consciente do que na Holanda. Ah, mas daí não tem, é que não tem como separar a questão da fiscalização, né, do regramento jurídico, que isso... Não adianta, pessoas vão jogar lixo no chão se não tiver um regramento, se não tiver uma punição pra isso. Então não tem como desconsiderar isso da conscientização, né? Eu acho que a Europa, principalmente, tá muito à frente do Brasil em várias coisas de comportamento. O que dá pra discutir é qual é a base disso. Uhum. E daí talvez a gente concorde que a consciência, enfim. Mas o brasileiro não é mais consciente, na minha humilde opinião, de nada, né? Eu sou um nada, não viajei nada, não conheço nada. Não sou presidente do Instituto Lixo Zero, né? Mas, enfim, me parece uma grande bobagem. Desculpa. Talvez a gente possa considerar, então, o Sabatini um otimista. Foi a impressão que eu tive ontem durante a entrevista com ele, assim. Fiz algumas perguntas, assim, um pouco mais contundentes, assim, e ele não reagiu muito bem, assim. Acho que ele não gosta muito. Ele curte uma coisa mais otimista, mais pra cima, do tipo, assim, vamos lá, estamos no caminho, tá melhorando, as pessoas estão mais conscientes. Enfim, eu acho que é uma abordagem a ser feita sobre o tema, né? Às vezes também se fala muito que quem gosta de ecologia gosta de falar de problema, quem sabe ele tá querendo ver a solução. Ó, quem sabe é uma ideia, né? Inclusive, eu acho que dá pra recomendar, então, pra não dizer assim, ah, Caco não gosta do Sabatini, não. Dá pra recomendar, por exemplo, a fala que ele teve no TED de Florianópolis, né? É bem legal. Que é uma fala realmente, sim, muito, muito, muito boa, uma apresentação ali de 10, 15 minutos, que a gente recomenda. Também a gente vai colocar lá na nossa fanpage, o pessoal ver. Então, realmente, eu acho que é por aí. Então tá, daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero Brasil. Rádio Verde apoia. A gente apoia, né, a audiência que vai acontecer para a apresentação da redação final do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul. Esse evento vai acontecer no dia 18 de novembro, a partir das 2 da tarde, no auditório do Centro Administrativo aqui de Porto Alegre, né? Lá o prédio lá da rampa de skate. É a apresentação do Plano Estadual dos Resíduos Sólidos. A elaboração do plano ficou a cargo da empresa Ingebio Engenharia, vencedora de uma licitação, e é resultado do convênio firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o Ministério do Meio Ambiente, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E até o dia 3 de novembro, né, está aberto um período para consulta pública à sociedade, né? No site da SEMA consta um relatório com as informações que foram consolidadas até o momento. O material vai estar lá na nossa fanpage da Rádio Verde, da Rádio Verde Oficial. Contribuições podem ser enviadas para o e-mail pers-rs@sema.rs.gov.br. Repetir, né? Vamos lá. PERS, que é o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Hífen, né, tracinho, RS, arroba sema.rs.gov.br. Sema com um S, né? É, de Mas enfim, né? Então vamos reforçar. Mais informações vocês podem encontrar lá no site, né? Tá meio feinho o site, né? Mas enfim, dá pra catar a informação lá, que é o www.pers.rs.gov.br. Então tá, e aí agora... E nós vamos estar lá, a Rádio Verde vai estar lá, porque esse lixo zero, essas questões aí, então tem muita coisa pra ser investigada. Todo dia a gente tá sabendo sobre novas informações, né? E o Congresso, o Senado lá já meio que vai aprovar o negócio dos mais 8 anos pros lixão. Então acho que é importante a gente fortalecer esses espaços de debate, né? De compromisso social, assim, com essa questão dos resíduos. Ah, já que a gente tava falando lá em esperança, né? A gente tem que ter esperança, né, cara? Tem que vamos ter. Vamos ser todos otimista. Seguir o Rodrigo Sabatini. Vamos ser os otimistas. Vamos ser otimistas, então. E outro cara que deve ser otimista, que fez uma música muito legal, que é uma das músicas mais recentes. E que não come carne na segunda-feira, né? Ah, verdade. Hope for the Future, Paul McCartney. Hope for the future, some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I. From out of the darkness, our future will come. If we leave the past behind, we'll fly beyond the sun. Sharing the load, watching in wonder as our lives unfold. For the call to say that our destiny will be the best of all, and we will build bridges up to the sky. Rádio Verde informa. Lixo não existe. O que existe é matéria-prima no local errado. Separe a matéria-prima e faça a coisa certa. A gente ouviu Hope for the Future, do Sir Paul McCartney, né? E você tá com a gente aqui na Rádio Verde, em cadeia, com toda a nossa querida rede de Verdesat, com os ouvintes da Rádio Fortuna FM 87.5, lá de Santa Catarina, e também a Rádio Biodiversidade Web, do estado de Goiás. E para fazer contato com a gente, né, você manda o seu e-mailzinho pro contato@rdverde.org ou pode ir no entrar em contato pelo telefone 5184-40333. E agora o Rodrigo Sabatini, do Instituto Lixo Zero Brasil, dá um recado final para os ouvintes da Rádio Verde. A questão dos resíduos é uma questão de responsabilidade daquele que gerou. Ele tomou a decisão de consumir tal coisa. Ele tomou a decisão de gerar aquilo. Então ele tem que dar destino. Se ele vai ter a cooperação do Estado, da indústria, do comércio, isso é outro problema. Mas quem resolveu tomar o refrigerante foi ele, a latinha está na mão dele. Então ele é o primeiro responsável. Ele tomou a decisão de comprar, ele bebeu e ele tem que dar destino. Agora, ele pode pressionar o comércio e dizer assim, ó, eu só compro se você aceitar de volta. Ele pode pressionar a indústria e dizer assim, ó, eu só compro se você aceitar de volta. Ou pode pressionar o governo dizendo assim, ó, eu quero um ponto perto da minha casa que eu quero mandar de volta. E toda a sustentabilidade é baseada nisso. E a Semana Lixo Zero, na verdade, é um grande processo de responsabilização e empoderamento coletivo, onde toda a sociedade está envolvida em buscar maneiras de atenuar ou de cumprir com as suas responsabilidades, de forma coletiva. Na Semana Lixo Zero de Porto Alegre, o que importa é você se unir, se reunir, pensar sobre isso que a gente está falando. Você não precisa ir num evento pré-marcado. Você pode fazer uma reunião no teu condomínio. Pode fazer uma reunião na tua casa, de meia hora, no teu condomínio. Quais são os nossos problemas? O que a gente pode avançar? Pode fazer isso na tua empresa, na tua CIPA. Pode fazer na tua associação de classe. Pode fazer no teu clube. Pode fazer no teu bairro. É um convite que eu faço a todos. Parem um pouco e vejam que nós temos um problema muito sério nas mãos, que é a geração de resíduos, que isso está explodindo. Não tem mais onde botar isso. E a gente precisa pensar nisso para o futuro. E temos que começar agora. É bem interessante, né, se pensar, aproveitar, já que as pessoas acabam não pensando sobre lixo no seu dia a dia, que se abra um espaço na agenda, né, da empresa ou do condomínio, enfim, para se falar sobre isso, né? Porque realmente, né, vamos combinar, né, que geração de lixo é um problema. É, destinação correta ou incorreta, né? E bem no sentido do que o Rodrigo tava falando, hoje eu tava falando com o pessoal da Reciclux, né, que faz a reciclagem e descontaminação de lâmpadas, né, uma empresa aqui de Canoas, que é certificada, enfim. Então, para eles é muito fácil a solução, mas mesmo a solução fácil, a implementação é difícil. Mas a lógica seria, no caso, por exemplo, de lâmpadas, que tem diversos contaminantes, né? A gente sabe que não pode deixar a lâmpada fluorescente na rua, não pode encaminhar para coleta seletiva, muito menos para o orgânico. Então, por exemplo, a lâmpada, né? O que seria o ideal? A loja onde tu compra lâmpadas, ela tem que aceitar essas lâmpadas para voltar, né? Então, isso tá aí. Tem uma empresa que faz, tem as empresas que vendem as lâmpadas, tem as pessoas que compram. De alguma forma, essa mediação tem que acontecer, né? E eu acho que essa provocação é muito, muito poderosa, né? Que o Instituto Lixo Zero faz, né? De, não, vamos nós pegar para isso, para nós, né? Porque isso é um problema que tem uma parcela de cada um de nós, né? E a gente não pode se omitir. Destacar então que o Sabatini falou ali no início desse áudio, né, que realmente, né, que ok, a gente toma a decisão de comprar algo que depois vai gerar um resíduo, mas também está na nossa mão como consumidor ter esse poder de pressionar, né, pressiona a empresa, pressiona o fabricante para ver, ó, não, recebe de volta o que é teu, né? Acho que isso é muito legal. Eu queria lembrar, assim, a gente realmente, assim, eu queria recomendar para os nossos ouvintes que ouvissem esse vídeo dessa apresentação que ele faz no TED, né? Porque daí tem um momento muito interessante que ele fala do jantar, né? Então as pessoas têm a garrafa PET, né? Então ele traz lá uma garrafa PET que ele usou em casa, em que ela tava limpa no supermercado, né? Foi embalada, limpa, enfim. Uhum. Chegou até o supermercado, as pessoas compraram refrigerante, né? As pessoas usaram, e daí tem algum momento que aquela coisa que tava completamente limpa vira lixo. Que tava em cima da mesa. Todo mundo pegando com a mão, daí... Ela ficou vazia, ela virou lixo. É, pois né? É. E qual é esse momento, né? E esse momento, meu amigo, meu camarada, é nós da fita. É eu, você, entendeu? Não é o governo, né? Não é a Dilma, não é o Aécio, né? Graças a Deus. Mas, enfim, não é o Sartori, não é os políticos. Isso é cada um de nós, mano. Então, o problema é muito sério, assim, né? E até que concordo com o otimismo do Sabadini aí, que talvez é... tem que ter otimismo, né? Porque se pensar diferente, não tem como. W-E-L-O-V-E 108 FM. Rádio Verde promove o circuito Faça a Coisa Certa, né? Que vai acontecer no dia 8 de novembro na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. É isso mesmo, então, no dia 8 de novembro, um sábado, a Reciclagem, produtora da Rádio Verde, vai sediar, então, o circuito Faça a Coisa Certa, na Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, com uma ampla programação de atividades. A partir do meio-dia, né, no quinto andar da Casa de Cultura, estarão sendo oferecidas diversas oficinas de arte e reciclagem, né, que vão ser abertas ao público e também gratuitas. Além disso, no térreo, né, vai estar acontecendo o Bazar Lixo Zero, onde a população poderá conhecer e consumir produtos feitos a partir de reciclagem. Ainda na programação, a sociedade está sendo provocada a participar de um seminário aberto com o seguinte tema: como queremos a Porto Alegre do futuro na gestão dos resíduos? Estamos ainda fechando os convidados, enfim, então fica ligado com a gente dia 8 de novembro, do meio-dia às 8 da noite, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, né? E fica acompanhando as informações no site, então, da rádio, né? No www.rdverde.org. Também vamos botar a coisa no Facebook, vamos lá. Ah, vamos agitar, vai bombar, né? Vai bombar. Isso aí. E daí, seguindo nessa linha, né? Essa introdução da vinheta aí é Fight the Power do Public Enemy, que é a trilha do filme Faça a Coisa Certa. Que é lá do tempo do EPA, lá do Spike Lee, né? Isso aí. Que inspirou a gente, então, a fazer o circuito com o nome Faça a Coisa Certa, né? Isso. Já tem tudo a ver com essa questão do lixo, né? E então a gente vai ouvir agora uma música, né, que tá na trilha sonora e que também é pra você dançar. Então hoje o negócio é completamente dançante. Então convido vocês a Can't Stand It com Steel Pulse. Rádio Verde adverte. Consuma menos. Viva mais. A gente ouviu Steel Pulse, Can't Stand It. E você está na Rádio Verde em cadeia com a nossa Rede Verde Sat, com os ouvintes da Rádio Melodia FM de Pelotas e Rádio Encosta da Serra FM de Dois Irmãos. Para fazer contato com a gente, pode mandar e-mail contato@rdverde.org ou ligar para o número 51-8440-3333. Ecologia na mídia. Rio Branco desativa lixão e cria unidade para tratar resíduos sólidos. Quase 1.000 toneladas de pneus velhos, que eram jogadas em lixões a céu aberto em Rio Branco, no Acre, ganharam uma destinação sustentável. Por meio da unidade de tratamento de resíduos sólidos, esses resíduos são transformados em grama sintética, pisos, pavimentação e quadras esportivas. Criada há 5 anos, a unidade dá uma destinação correta a todo o lixo urbano doméstico e comercial da cidade, desde restos de comida até os resíduos eletrônicos. O local abriu antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, formalizada em 2010, que determinou a extinção dos lixões. A decisão da Prefeitura da capital do Acre rendeu um prêmio de melhores práticas em gestão local, financiado pela Caixa Federal. E atualmente a unidade recebe material de grandes geradores de resíduos, como shoppings e supermercados. Antes da abertura da unidade, praticamente não existiam catadores na cidade. Agora a comunidade tem o incentivo de montar cooperativas, coletar o material e vender. Essas e outras notícias ecológicas vocês conferem no nosso Twitter, @reciclage_. Sensacional, né? É, e as pessoas ainda tiram onda do Acre, né? Os caras lá super adiantados, sem lixão na cidade. Só aquela guria do Masterchef que é meio chatinha, né, a tal da Jamile. Ah, não é do Acre, menina? Não? Não, é, tá, não interessa. Puta merda. Tá, não importa. Bom, e pra fechar, vamos voltar então agora aqui, já que a gente continuamos falando de lixo, né? E pra fechar esse assunto do lixo, né? A gente foi pesquisar um arquivo desses aí que rola na internet e tem pouquíssimos acessos. Pesquisas que só Flávia Cunha consegue fazer, né? É que, na verdade, eu pesquiso pelos assuntos, aí tu acha, assim, aquele vídeo bacana que tem 36 acessos ali. 37 com a nossa. 37, assim. Pois é. Então, 37 assim, visualizações. E era um senhoras. Assunto super interessante. Augusto Carneiro, saudoso pioneiro do ambientalismo, falando sobre o lixo em 2008 em entrevista ao programa Contraplano da TVE. Como Carneiro sempre foi um cara radical, né, Caco? Vamos fazer. Eu acho que hoje não tem nem como, né? Eu sugeriria, inclusive, da gente se despedir dos nossos ouvintes, botar o Carneiro pra falar e depois já tocar a música, assim. Eu sugeriria pra, tipo, não tem mais nada que falar depois do que o nosso velho falar. Então tá, a gente fecha o programa então com Criolo, ainda é tempo, mas antes... Porque ainda é tempo, meu amigo, ainda é tempo, dá. Mas começa a te mexer, meu amigo, porque senão não vai dar tempo. Então tá, vamos fazer sua homenagem pro Carneiro aí então. Ecologia Radical. Essa questão do desperdício de mercadoria, do lixo, que resulta em lixo, é onde o povo devia pensar primeiro, porque não exige dedicação nenhuma, exige até dentro de casa, para a casa dele ficar até mais bonita. E a rua dele também ficar mais bonita, tá? Porque ele devia ter preocupação até na própria rua. Separar com perfeição, ou melhor, gradativamente ele vai aprendendo. Inicialmente, amanhã mesmo vou separar as latas. Esses dias eu vi umas latas jogadas num container de rua. Lá embaixo, aquelas latas vão ser perdidas, porque vem a caliça em cima e a lata desaparece. Outros tipos de catações, de separações, não são trabalhosas. Dá para o catador, dá para recolhimento, bem separado, e procurar aprender a separar. E condenar sempre o despejo de lixo. E saber onde vai também isso. Por que que aumenta nos rios e não diminui, não obstante as campanhas? Você quer saber então? Vou te falar. Porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando é de atenção, que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se vê da pessoa errada.